Apache and Park Grass on Rock. Boa tarde, é o Oceania 6326, estabilizado, vamos lá. Oceania 6326, ponte visual com campo de baixo travado, vem com o meu grave da imagem. Está baixado, travado, reportará a campo visual, 6326. Chama agora o centro Recife, 126.85, oferta 126.84. 6326, né? 6326, tudo autorizado, puxando já. Vive pouso no 06326. Azul 5002, é autorizado no nível 050. Direita proa 230 e vai voar nessa proa por 1 4 milhas, 35626. Correto. Azul 5002, vento de velocidade 2309, desça para 4 mil pés, alfina como 09. Você tem que ser pela upper do Lu 44. Aí eu verifiquei se você fez uma CHG pelo Lu 44, correto? Isso aqui é Centro Recife, tem que ser upper do Lu 44. Então vai modificar a saída para a Dael, Leda, Bidev. Cópias do 44. Do 4131 no Campinas, cópia? Coordenal 360, mantém escuta. Colóquio, 1326, Alfa Juliette, corrigindo, chamando para Juliette, 1326. Reduzindo para a 170, aguardando o retorno final para o localizador. Reduzindo para a 170, aguardando o retorno final para o localizador. Reduzindo para a 170, para a esquerda, proa 160, desça para 2, eu peço autorizando o procedimento elétrico, né? Para o localizador esquerda, 160, descendo para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento elétrico, 35662. 62. Agora tem uma passagem aqui, passando quilo, Romeu Oscar, controle Salvador, mantendo condições vagas, no país de Guaxé, reforço fora da barra. Na 326, previsto o portão 01, ocupado a aeronave da companhia, estou tendo contato com a infra-aérea para modificar o portão. Sim, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Golo 966, está no ILS X-Ray, baixado e gravado, está a 2 milhas do externo. Repete, Golo 966. Então, nós 0 graus com 10 nós, reporte visual para o campo. Portará visual para o campo. Desça para 3, rapaz, reduz a velocidade 2009. Meia 142, portão 01, na escuta. Irmão, tem estimado para iniciar pushback? Embaixo travado, visual 5626. ou 2009. Ilhéus autorizado, 240, direto, decolador 1-0, curva direita, Zael, Coral, controle 1-1-98, aciona 5-4-2-1. Deixa eu buscar estacionamento 2009. No 5, portão 3, autorizado, chama táxi. Meia, 26, avistado, vai entrar embaixo, travado. Bruno 9966, solo 4812, na mesma 9, lembrar. Autorizado no 056-26, graça. Termo vento para 5626. 180 graus, 10 graus. Graça, 5626. 1966, ingresso na alfa e chamante da Juliette. Alfa. Não, no 42, eu não consegui copiar. Chamou um pushback? Carme 315, na escuta. Me atreço no 5, portão 03, escuta. Tem condições de fazer o pushback com a cauda para o pátio 3? Sua mão vai ficar como número 2 para iniciar o táxi e seguir a nave da companhia no 01. Super liberal, a aeronave da companhia também que está aguardando antes da Juliette para ingressar para o 01. No 42, pushback autorizado, chama o táxi. Então, a informação do 6142 vai ser simultâneo com a nave da companhia 03. Ela ainda não iniciou o reboque. Vai ser simultâneo com a nave do 03. A nave 03 vai puxar e deixar a cauda para o pátio 3. Ainda não iniciou o reboque. 1845, boa. Torre Salvador, boa tarde, Azul 5002, estabilizado na final do ILS, está 10, 7 milhas, momento. Azul 5002, pode colonizar com o campo, baixo travado, vento 8, 0 graus, 10 nave. Preparar o 5002. Pode confirmar chuva sobre a pista molhada? Negativo, sem chuva na vertical, pista seca. Não passa sem chuva? Ah, agora não, agora já parou, mas está na camada aqui ainda, o 5002. Avistou com 1050 pés o 5002 azul. 5002, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, 5002. 2, São Paulo, 54, chame 1, 2, André, com nós. Azul 5002, Alfa Kilo, Pátio 3, Remota 05. Aguarda pro táxi. 326, autorizado ingresso, Juliette, encarnado da companhia Nita Táxi, ingresso 01. Guardar a nave da companhia à frente para iniciar. Ah, 3154, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste ao centro 10 no fim. Altimetro 095, altimetro 095. Tudo bem, altimetro 095. Com 1966, após o tráfego da via, que inicia ataque à esquerda, Juliette para 09. Gol 2009, após a Avianca retaguarda, autorizado puxa, chama táxi. Rodando mais bravo nesse ponto, controle, Salvador, acione identificação. Mais bravo no informe, autorizado a chegar na Mare. Ajuste ao tempo de Salvador, no 015, chame no ideal desse. 142.0, não, está pronto. Chame no 42, autorizado a linha de decolar 3.0, 21.8, 0 graus, 8.9. Lá, para a linha de decolação. Sim. Boa noite, ocupado, autorizado na hora, cara. Cono 884, autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, curva à esquerda, Fuca, transição Aracaju. 1198, controle 5432, transponder. Autorizado Aracaju, 5432, transponder. Papagaio Lima, até o Juliette, prossiga. Tango chamou, prossiga. Passou em flight nível 115, ajuste navegação para ingresso no corredor encerrado. Chamamos aí, Delta. Desça para a altura do posto de tráfego em Salvador, mantendo separação visual com o solo do Vitor Charlie Hotel, altimetro 101. Alô, 59, chama 198, Malu. Para 9, vai entrar. Autorizada direita via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 905. Oceané TIA 142. Oceané 142. Contato radar na decolagem, sul para o nível 3, fizeram uma saída pública de transição Caju. E para o 35, é possibilidade direto Aracaju? Está autorizada para o nosso procedimento LS3, desça para 2 no FEM, altímetro 0015, reporte estabilizado. Pois seu pé, reporte estabilizado, pode deixar a linha do índice, dá 0. Autorizado, desça para 2500 FEM. É, o todo aqui é autorizado 2500 FEM, o 097, pode estabilizar. Na 3154, está autorizado, desça para 4000 FEM, altímetro 0015. Hotel Juliette, liguei para quando até falei yes, existe o plano, estou retransmitindo, um minuto eu chamo o cópia. Autorizado, 413108, chama táxi. Informa que está agora na proa, Serra Visa 366, para entrar com a Antônia. Juliette, cópia. Autorizado para Serra November Bravo X-Ray, o nível 220, upper conjunto direto, decolada 10, curva esquerda, decolada 17, curva esquerda na Momo, controle 1198, aciona, corrigindo agora para transponder, pode cotejar. Juliette, transponder 5446, confirma o nível e a saída. Boa tarde, minha 315. Confirma? Boa tarde, afirmo direto Leda, vigilância. Direto Leda, minha 315, obrigado. Então, siga em 154, reduza 170 nós, desce e mantém 2000 pés. Como número 2, bug da Gol. Com ponto de espera da 01895, altímetro 0015. Controle, o negativo em Índia Serra, no navio que o Brasete está passando Duna. Recente autorizado, desvia, aguarde orientação para final DLF. Altímetro 0 no 5, gol no 8 e 4. Peso 4462, razão de descida 1510. Mike Bravo Uniforme, vetoração para sequenciamento, queda para 030, então pelo localizador. Salvador Golo 097, estabilizou NF. Gente, fazendo de cima completa LS, torre 118, decimal 95. 295, Golo 097, bora. Chaleia 142, passa 1 no 60, chama Recife, frequência 126, decimal 85. 5-4, o controle só pode solicitar uma que reduz até esta velocidade. Velocidade abaixo dessa, somente o piloto pode reduzir. Ok, mas ok, redução fica a seu critério abaixo de 170, então 3154. Bom, 1097, 3 milhas da pista 10, baixa travada. 1097, pouso autorizado, pista 10, vento 10 graus na rua. Pouso autorizado, 1097. Mike Bravo Uniforme, DSI, mantém 3 mil pés, altímetro 10, 15, Mike Bravo Uniforme. Salvador, gol 2009. 2009, boa tarde, vigilância, contato radar direto Leda, gol 2009. Direto Leda, gol 2009. Gol 2009, posição 4462, desce e mantém 4.010, 5 na última, tá bom? Short, running on 7. Siga. Ficou na proa 160 por 30 milhas de transformação, ok? Cliente, o 2009. Hotel Juliet, line up and standby, runway 17. 3192. Solo 08, chame 129, chama 9 solo. Boa, mantenha. Boa noite, 84, autorizado a decolar. Vento 17 graus na grade. Salvador, cordial, boa tarde, é o TAM 3154. Boa tarde, TAM 3154, vento 140 graus, 89, aguarde, pista livre. Na sua esposa. Você travou? 2000, direto de 1, autorizado LR. Chão estabilizado, azul. Zerado. LR 315, passa 160, chama centro Recife em 2, subestimal 1, do Oceanel 316. Duas coisas autorizadas, pista 10, check-in. Seria o 3154, ó. Vai dar, tá, 3154, livre pouso, pista 10, check-in. Baixado e checado, livre pouso, 10, tá, 3154. Luno 884, veículo 10, chame 199, decimal 8, bom voo. 198, boa, 84. Temos informações de vento 170.7 nós, e 15, 26 graus, pista 10 em 1. O céu está encoberto, agora não tem, tem teto nem visibilidade. Tinha guarda, então. Dual chuva no setor norte, no campo operações visual, né, capitão? Mike Bravo uniforme, direita pro 045. Mike Bravo uniforme. Sorry, we're not dry clear for takeoff. Wind 170 degrees, 089. Controlador, boa tarde, é o 884, perfil Pucaracaju. 884, boa tarde, vigilância. Estamos mantendo nível 230, voo no 884. 2384. Zero, chama centro Recife, 125, decimal 1, boa viagem, 2209. 198, assina 5425. Centro Recife, uma quebra, aproximado no tempo. Persolu 10, transponder 5425. 060, mais cuidado. Change the clock code to 5446. Contact call the control. 5241, autorizado, Vitória da Conquista, 200, direto, decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 1198, controle, transponder 5442. Departure, read it, get that, land looking level 220, vamos ao departure. Papa departure, climbing maintain 220, Lima Rafael, to watch. Hotel Juliet, you pass in 2500, clear to fly direct destination. No fly direction, 4131, autorizado decolar, ventou na 7 graus, 8 nós. Estabilizado, azul 4462. 4462, uma milha do externo, completa aproximação, torre 118, 95. 1-9, 9-5, 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Torre Salvador, azul 4462, está passando o Altemar, Machado Travado, por favor. 4462, vento 170 graus, Amaro, pista livre. Amaro, pista livre, 4462. Vitor Tchelli Abel, quando rotatória é chamada visual com a cabeceira 17, Vitor Tchelli Abel. Tá bom, rotatória chamada com a visual com a cabeceira 17, Vitor Tchelli Abel. Repouso, cabeceira 9-0, 4-4-6-2. 4-1-3-1, Veículos 15, chame 19-8, Mongo. 19-8, obrigado, boa tarde. 4-1-3-1. Controle Salvador, boa tarde. Azul 4-1-3-1, cruzando 1.200 pés, perfil da EL. Boa tarde, Azul 4-1-3-1, contato radar, vigilância direto Leda, sobe mantendo em 360. Direto Leda, subindo mantendo 360, Azul 4-1-3-1. 3192, desce, mantém 2000 pés, 10, 15, 15, 15. Mais 5 milhas do externo, completa a torre 295, mais um bravo uniforme. 295, mais bravo uniforme. Torre 118,95, de Tô Tchelli Hotel. Está agora 3 milhas para o externo. Mike Bravo de Pampa, prosseguindo. 3 milhas para o externo no IRS, senhor. A intenção é seguir para 10 ou no 7? 1 no 7, quando mais próximo. Gente, como que será o número 2? Já é um cara já, né, final da 7 do Vitalatel. Positivo, sem problema, Mike Bravo de Pampa. Gente, qual é o próximo externo para a modificação, Mike Bravo de Pampa? Só aí, Vitor Tchernotel, talvez o alcançado mais 1 minuto da rotatória. Vitor Charlie Hotel, agilize na medida do possível, a 20 reduções. Reposta quando baixa o travado final na conta final da 57. Reposta na baixa o travado na conta final da 57, Vitor Charlie Hotel. Alfa Kilo, Pátio 3. 179, autorizado em área da 10, né? 180 graus, 10 nós. Situação cancelamento da presente, Mike Bravo uniforme, visual com o cara já na final do nosso tempo. Gente, Mike Bravo uniforme, plano modificado 18, curva à esquerda, ingresso na perna 200 pela direita, e após cruzar com o traço, vou autorizar a virar a base como número 2. Vai curva à esquerda e manter separação com o teatro, pô. Mike Bravo uniforme. Cara, até o fuso autorizado para o Espanha 7, vento 1-7, 0 graus, 10-9-7-30. Baixado e checado, final 1-7, vento a Tchelli Hotel. 8 Charlie Hotel, seu fundo foi aos 20, frequência livre, estação na boa. 1905. Informe pouso autorizado, pista no 7, vento 170 graus com 10, check-in. Autorizado, pouso 17, baixado e cevado, Mike W. Nicole. Controle Salvador, gol 1796, boa tarde, decolou na Adael. O 1796, contato o radar, só me mantém nível 360 direto Leda. Já 360 direto Leda, 1796. Delta informa que pousou em Vera Cruz, vai ficar lá um instante e já estou no ILS, 392. Obrigado, 392, passando o Buna, completa a aproximação, torre 118.95. São Luz 22, frequência livre, estaciona boa. Você está lá no solo, vai aguardar melhoria, tá? Eu vou chamar a torre, obrigado. Copia a mensagem, 392. Passa nível de voo 160, sua centro de equipe 1251. No 620 da Goa, sem identificação, desce e mantém 050, chegada mais. O voo 1620. Passo motorizado, chama táxi. Certo. Livre desvio, voo 620. TAN-3192, muito boa tarde, baixou e travou. Boa tarde, TAN-3192, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 8 anos. Tem livre pouso no 0, TAN-3192. É, vai necessitar um pequeno desvio à esquerda, proa 180 por cerca de 30 milhas, 3-0. Gente. Tango Lima Hotel Juliette, passe nível 140, chama centro Recife em 128, decimal 8, Lima Hotel Juliette. Ana 387, Leandro autorizado, nível 240, Golf 677, decola da 110, curva direita da El Coral, controle 1-1-9-8-5-4-2-1. Autorizado, Ilhéu. Nível 240, Golf 677. Recola da 1-0, curva direita, Nadael Coral. Controle 1198, Aciona 5451. Chamo de pega para mim. 241, tráfego autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, altimetrô 0015. Follow 2000, chamando 2000 no canal. Kilo Delta, controle, dá presente, voa direto do município Kilo Delta. Prefeito 5241, autorizado a linha agrícola, pista 10, né? Como 70 graus, 8, 10 nós. Autorizado manter a presente para você. Esse aqui é o Delta, controle Mac, usando a pista 1010. Kilo Delta desce 2000 pés, a livre aproximação é 10. Entra Kilo Delta. Paracaju, para cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, decolada pista 10, saída Pucajama após Jama direto. Controle 199.8, transponda 5464. Pucajama após Jama, Juliette Alfa Mike Oscar, direto, chame para o pushback acionamento. Sessão 98, novo, 35421, obrigado. Todo Salvador, 35241. No 7ª Avenida, da Gol. No 796. Passa 2, 3, 0, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 25 decimal. Boa tarde, 35241. 241, contato radar, direto Arbo, Vila. Direto Arbo, 35241. Seguindo o Delta, velocidade indicada. Voo no 620, redução 1,80 mais. Sim, está livre para 3 mil pés, reposta cruzando o lote. Vetoração sequenciamento. Foi pro 220, limitado pelo localizador. 3217. Ok, mantendo a separação visual com o solo, autorizado 1.100 em quilonorte. Meu ar, socorro. Não há tráfego ali, reportar frequência livre, serviço radar encerrado, Zulu a salvo. Tem 4 mil, redução 70 nós, então 3217. Do Vista pelo Delta. Evita pelo Delta, são 7 aproximados, não vai de transferência. Evita pelo Delta. Delta. Zero, reporta FUI, LS, gol no 620. Vai manter a proa por mais 5 milhas e ultrapassará o localizador. Kilo Delta, torre 118.95. Delta. Kilo Delta. Victor Kilo Delta, 1-0-7. Você, né? Segue pra 10 ou pra 17? Fique visual 1-7. Maravilha, então.